Fecheiro 47, página 411, capítulo 24. Decidiram que era o momento de dedicar alguns dias à caça, à recoleção de comida para abastecer a despensa de viagem e repor o equipamento que começava a apresentar sinais de desgaste. Estavam entusiasmados por terem encontrado um lugar com tanta abundância. As mulheres passaram a tarde a apanhar plantas e a escavar raízes na margem do lago. Os juncos, com as suas extremidades em forma de penacho, eram mais altos do que jundalar e quimerã. As raízes e a parte inferior do talo podiam comer-se cruas ou cozinhadas, mas de igual importância eram as partes não comestíveis. Com essas, podiam fazer-se cestos, esteiras, painéis e muitas outras coisas. Durante o resto da tarde, as mulheres teceram cestos para apanhar uvas do monte. Os homens passaram o tempo a falar de caça e da quantidade de árvores jovens necessárias para construir os atiradores de lanças que iriam substituir os que estavam partidos. Jundalar montou o racer e seguiu o rasto de uma manada de bisontes e aurochs. Mais tarde, embora Jundalar ainda não tivesse regressado, interromperam as suas tarefas para a refeição da noite. Todos riam e falavam quando Jundalar apareceu no acampamento com um enorme sorriso. Encontrei uma numerosa manada de bisontes, informou, e também descobri um pouco de pedernal que parece de boa qualidade e dará para fazer lanças novas. Desmontou e tirou várias pedras grandes das cestas de transporte que levava atadas à garupa de racer, uma de cada lado para equilibrar a carga. Jundalar juntou-se aos restantes em redor da fogueira e Ayla serviu-lhe uma tigela de comida. Sorriu-lhe. E também avistei galinhas do mato. É a ave de que te falei, que se parece com a perdiz, mas não fica branca no inverno. Se as caçarmos, podemos usar as plumas nas lanças. Ayla devolveu-lhe o sorriso. Queres ir caçá-los amanhã de manhã? Perguntou Jundalar. Sim, era boa ideia, respondeu Ayla. Na manhã seguinte, pôs uns calções de camurça, parecidos com a roupa interior masculina de inverno, e calçou uma espécie de mocassins. Vestiu-se depressa, com uma certa agitação. Não se dera conta do muito que desejava ir caçar. Pegou na manta de montar, saiu da tenda e chamou Winnie com um assobio. Os dois afastaram-se a cavalo, seguidos por lobo. Jundalar guiou-os para o oeste, até uma zona que recordava do dia anterior. Deteve-se e mostrou a Ayla onde encontrara o sílex. Depois olhou em redor e seguiu noutra direção. Chegaram a um páramo, uma franja de terra coberta de fetos, urze, a vegetação preferida da galinha do mato, e erva áspera, não muito longe da margem ocidental do rio. Ayla sorriu. Aquilo era parecido com a tundra, onde a perdiz tinha o seu habitat, e não estranhava que uma variedade meridional dessas aves vivesse na região. Deixaram os cavalos junto de uma árvore. Ayla apercebeu-se de que Lobo notara a presença de algo mais à frente. Estava alerta e concentrado. Vai, Lobo, busca, ordenou Ayla. Quando o lobo saiu disparado, Ayla pegou na funda, tirou duas pedras da bolsa, colocou uma na concavidade de couro e puxou os dois extremos. Não teve de esperar muito. Com um esvoaçar repentino, cinco galinhas do mato levantaram voo, espantadas por Lobo. Ayla lançou uma pedra quando viu a primeira ave, e a segunda antes que a primeira caísse no solo. Escutou um zumbido e viu que a lança de Jundalar tinha abatido uma terceira galinha do mato. Se fossem só eles, aquelas três aves bastariam, mas o grupo ascendia a 16 pessoas, incluindo quatro crianças. Ayla chamou Lobo com um assobio. O animal acudiu a trote. Era evidente que se divertia a perseguir aves. Lobo, busca, busca as aves. O lobo largou de novo a correr e Ayla seguiu. Jundalar foi atrás. Não tardou em levar-se outra ave, e embora a distância fosse considerável, João da Lara tirou um dardo com o seu atirador de lanças e abateu-a. De repente, enquanto João da Lara procurava a ave caçara, quatro machos levantaram voo. Ayla lançou mais duas pedras com a funda. Raramente falhava. Com estas já são suficientes, disse Ayla. Com a ajuda do lobo, tinham caçado sete aves. Quando voltaram ao acampamento, os caçadores falavam de ir caçar bisontes, enquanto desbastavam os paus das lanças. João de Lá reuniu-se com eles para acabar de fazer as lanças de que necessitavam. Entretanto, Ayla começou a depenar as galinhas do mato. Quase todos acudiram a ajudar Ayla, e as penas mais fortes e maiores foram dadas aos que preparavam as lanças. Jundalar fizera lanças também para Ayla e deu-lhes para que as marcasse com o seu símbolo. Contou-as. Havia 2 vezes 10, 20. Traçou 4 linhas juntas em cada haste. Esse era o seu símbolo pessoal. Como não era Zelandoni de nascimento, escolhera o seu símbolo. Umas marcas que coincidiam com as cicatrizes que tinha na perna, devido ao ataque de um leão das cavernas, quando era pequena. As marcas seriam depois úteis para identificar o caçador que abatia uma presa em particular e permitia uma distribuição equitativa da carne. Não que a pessoa que matava o animal ficasse com toda a carne, mas seria a primeira a escolher as partes melhores. A refeição foi um verdadeiro festim. A carne das galinhas do mato tinha um gosto diferente da carne seca e, cozinhadas no forno da terra, haviam ficado muito tenras. Percebia-se também um grande entusiasmo antes da caçada prevista para o dia seguinte. João Dalar e o Ilamar começaram a falar do tema com os restantes, mas não podiam decidir que estratégia usar até verem onde estavam os bisontes. Como ainda era de dia, João da Lar decidiu percorrer de novo o carreiro para ver se localizava a manada. João da Lar e Ayla puxaram os cavalos, ao invés de os montar, para não deixarem os outros para trás. João da Lar localizou os enormes bisontes, de 1,80 m de altura, com os cornos gigantescos e uma pelagem vermelho escura, muito longe de onde os vira pela última vez. Era uma manada de tamanho médio, mas eles não queriam tantos animais, pois constituíam um grupo pequeno. Discutiram a melhor forma de caçar os bisontes e ficou decidido que contornariam cautelosamente a manada para não os assustar e ver a disposição do terreno nas imediações. Não havia desfiladeiro para os conduzir até lá, mas existia um rio seco com as margens elevadas de ambos os lados. Isto é capaz de servir, disse João da Lar. Temos de acender uma fogueira no extremo inferior, mas só quando a manada se aproximar. Terei a lenha preparada e acendê-la-ei com uma tocha, enquanto os conduzem para ali. Achas que dará resultado? Como vamos obrigá-los a mover-se? Com os cavalos e o lobo, respondeu João da Lar. E quando entrarem na zona mais estreita, alguém pode acender o fogo no extremo oposto para os obrigar a reduzir a marcha. Outros podem esperar no alto das margens, de preferência deitados no chão. E quando os animais estiverem frente a vocês, levantam-se e usam os atiradores de lanças. Temos de reunir lenha e empilhá-la. E arranjar uma mecha que arda com facilidade. Parece-me um bom plano, comentou Ilamar. Ayla e João da Lar juntaram-se ao grupo quando este se dispersou para apanhar lenha e outros materiais combustíveis. Depois montaram nos seus cavalos, fizeram um sinal a lobo e começaram a rodear a manada. Ilamar ordenou então aos seus aprendizes Palidar e Tivonã que acendessem o fogo. Enquanto a lenha pega fogo, podem ocupar a vossa posição para utilizar os atiradores de lanças, disse Ilamar. Os jovens anuíram e todos se colocaram nos seus postos. E esperaram. Cada caçador ocupava o seu espaço silencioso e escutava à sua maneira. Os dois jovens estavam nervosos, expectantes e aguçavam o ouvido, alertas para os sons de Ayla e Jondalar que já rodeavam a manada. O som estrondoso dos cascos a aproximar-se captou a atenção. Nesse momento, o Ilamar deu o sinal. Palidar foi o primeiro a golpear a pedra e a faísca pegou fogo. Agachou-se para avivar a chama, superando. Os restantes caçadores estavam prontos. O fogo parara aos bisontes que bramavam no seu estado de confusão. Não queriam precipitar-se para o fogo, mas os que encerravam a debandada empurravam-nos para a frente. As lanças começaram a voar. O ar encheu-se de hastes de madeira com afiadas pontas de sílex. Cada caçador escolhera um animal diferente ao qual apontar e observava-o com atenção. Quando atiraram uma segunda lança, a maioria apontou ao mesmo bisonte. Tinham caçado todo o verão e revelavam destreza. Num instante, tudo estava terminado. Os caçadores foram ver as presas abatidas. 9 bisontes salpicavam de sangue o leito do rio. Quando examinaram as lanças, comprovaram que o Ilamar, Palidar, Tivonã, Jonocol, Quimerã e João de Cam tinham matado um animal cada. Jondalar e Ayla haviam matado 3 entre os dois. Nunca pensei que corresse tão bem, comentou Jonocol, mas temos aqui demasiada carne. É verdade, não precisamos de tanta, concordou Ilamar. Mas isso significa que teremos mais para dividir com os outros. Nesse instante, Ayla deu-se conta de como estavam perto do seu destino. Não tardariam a entregar a Melana na sua caverna e depois iriam ver o antiquíssimo lugar sagrado que a primeira tinha tanto interesse em mostrar a Ayla. Segundo Ilamar, faltariam apenas 2 dias para a caverna de Beladora e, finalmente, voltariam para casa. O caminho de regresso era tão longo quanto o da ida. Mas quando Ayla mirou em redor, teve a impressão de que a mãe lhes fornecera meios mais do que suficientes para satisfazer as suas necessidades. Tinham o material necessário para substituir o equipamento gasto, as armas e a roupa. Havia carne de sobra para secar e para preparar os bolos de viagem. Também tinham raízes e talos de plantas e cogumelos secos. Já estive aqui. Conheço este lugar, exclamou a Melana. Emocionou-se tanto ao ver um lugar que lhe era familiar e depois outro que surgiu um sorriso no seu rosto que não voltou a desaparecer. Estava tão impaciente para chegar a casa que não queria parar nem para descansar, grávida ou não. O pequeno grupo chegou a um caminho bem marcado que seguia uma inesperada curva do rio. Uma antiga planície alagadiça deixara um amplo campo de erva situado um pouco acima das águas em rápido movimento e no seu extremo erguia-se uma escarpada parede rochosa. O largo caminho subia pouco a pouco pelo lado da parede rochosa em redor de arbustos e pequenas árvores. O carreiro nivelou-se. Obra de humanos, pensou Ayla, quando os viajantes se encontravam já ao abrigo de uma saliência na rocha, numa zona habitada. Muitas das pessoas, entregues a diversas atividades, pararam e contemplaram a estranha procissão que avançava naquela direção e que incluía pessoas e cavalos surpreendentemente dóceis. Quando a jovem que chegava com eles, obviamente grávida, se separou dos visitantes, suscitou a atenção de todos. Mãe, mãe, sou eu! Gritou, enquanto corria para uma mulher de consideráveis proporções. A Melana? A Melana, és tu? Que fazes aqui? Perguntou a mulher. Voltei para casa e estou muito feliz por te ver, exclamou a Melana. Rodeou a mulher com os braços. Porém, o seu ventre dilatado não lhe permitiu estreitá-la. A mulher devolveu-lhe o abraço e, pegando-lhe pelos ombros, afastou a filha, que não esperava voltar a ver. Estás grávida? Onde está o teu companheiro? Por que voltaste? Fizeste alguma coisa de mal? Indagou a mãe. Não imaginava qualquer razão para que uma mulher, em plena gravidez, percorresse uma distância tão grande. Sabia que a filha podia ser impetuosa e esperava que não tivesse quebrado nenhum costume social ou transgredido um tabu tão gravemente que a mandassem de volta para casa. Não, claro que não fiz nada de mal. Se tivesse feito, a primeira entre aqueles que servem a grande mãe não me teria trazido para casa. O meu companheiro caminha agora pelo outro mundo e eu estou grávida e queria ter o meu filho perto de ti, explicou a Melana. A primeira está aqui? A primeira trouxe-te a casa? Indagou a mulher. Voltou-se para observar os visitantes. Uma mulher saía de uma espécie de veículo puxado por um cavalo. Era corpulenta, até mais do que ela, e supôs pela tatuagem no lado esquerdo da cara que era uma Zelandoni. A mulher caminhou para ela com grande dignidade e uma presença que transmitia a autoridade. Vendo de perto a sua tatuagem, além dos desenhos na sua roupa e dos colares, a mãe de Amelana compreendeu que se tratava de facto da primeira. Por que não me apresentas a tua mãe, Amelana? Pediu a primeira. Mãe, saúda, por favor, a que é a primeira entre aqueles que servem a grande mãe terra. Começou a Melana. Zelandoni, esta é a Ciralana, da terceira caverna dos Zelandoni, que guarda um lugar sagrado mais antigo. Companheira de Demorin, líder da terceira caverna. Bem-vinda sejas, primeira entre aqueles que servem a grande mãe. Saudou Ciralana, estendendo as mãos e aproximando-se dela. É uma grande honra ter-te aqui. A primeira pegou-lhe nas mãos e disse: em nome da grande mãe, saúdo-te, Ciralana, da terceira caverna, que guarda o lugar sagrado mais antigo. Viajaste aqui só para trazer a minha filha? Ciralana não conseguiu evitar perguntar. Venho com a minha acólita, na sua viagem da Donier. Os cavalos são dela. Viemos visitar o vosso lugar sagrado mais antigo. Já o conhecemos, apesar de vivermos bem a norte.